quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Mudei os meus conceitos, me valorizei. Saí pra balada, eu me libertei. Dei a volta por cima, hoje eu te mostrei minha nova namorada. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah, agora eu quero ver vocês, vai. Pensou que eu ia morrer de amor. Ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitty. Alô, Carlos Pitty, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo por aqui o programa Carlos Pitty, falando em abraço já, né? Deixa eu mandar um abraço bem legal, bacana, especial pro pessoal do Paraná. Ô, meu paranazão! Alô, pessoal da cidade de Cruzeiro do Iguaçu. A minha ouvinte, a Fran, a Franciele, já me acompanha, acho que mais de 10 anos já, certeza. É, Fran, tá aí ouvindo a gente, ela disse que quando chega perto do horário do programa, fica já contando uns minutos pra ouvir a gente lá no Cruzeiro do Iguaçu, no Paraná, né? Um abraço a vocês aí que ouvem a gente, que acompanham o nosso programa também, viu, Fran? Beijão! E a gente não para, já já tem entrevista exclusiva aqui no programa Carlos Pitty. Agora tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana pra você. Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Carlos Pitty! Tudo bem? Alô, você que tá ouvindo mais um programa, mais uma semana aqui com a gente. Tudo certinho? Bom, vou começar falando aqui dos lançamentos. E hoje eu vou começar pela dupla Vitor e Diogo. Eles se conheceram no ano de 2009 por causa de uns amigos. O Diogo já tinha certa intimidade com o sertanejo porque desde pequeno se apresentava no colégio e entre os familiares. O Vitor, aos 10 anos, cantava e tocava em grupos de jovem. Mas a paixão pela segunda voz fez com que se identificasse com o estilo. Hoje, Vitor, com 17 anos, e Diogo, com 19, estão convencidos que a música é o caminho natural que devem seguir. E eu vou lançar nova música de trabalho aqui pra você conhecer. Vamos lá! Vitor e Diogo, Pegada! Lançamento! Se ela é doida, eu sou mais. Se ela corre atrás, é que sabe que a minha pegada é gostosa demais. Desconfiada, não acredita em mim. Descontrolada, vive a me perseguir. Larga tudo pra me investigar. Faz questão de me aterrorizar. É barraqueira, não tem solução. Sem juízo, é seu coração. Quebra tudo se eu não ligar. Se demoro, já vai me buscar. Completamente louca.

vocês. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música do baile. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, às 19h, no Canal 2 da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro, aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Programa Carlos Pitti. Alô, moçada! Oi, gente! Tudo bem aí? Tudo legal? Tudo na Santa Paz? Que bom, hein? Mais um programa Carlos Pitt pra você, pra toda a nossa rede, pra Brasil, pra Portugal. Obrigado a você que acompanha sempre através da nossa rede de rádios, a você que através do vídeo também acompanha a gente. Muito obrigado pela internet, por esse mundão aí. Muito obrigado, viu? Tô aqui com meu amigão, parceiro, gente finíssima, o pai da Rafaela aqui. Eu tava até zoando aqui, né? O sogrão, sogrão. Tá com a lindona aí, né? Eu tô bem, João? Tudo jóia, Carlos Pitt. Grande João Luca, diretamente de Guarulhos pro mundão, né? Você é guarulhense ou não? Isso, guarulhense. Nasceu vim ali? Aqui em São Paulo pra nascer, mas fiquei lá até hoje. Até quase agora que vou ter vindo pra cá. Até agora um pouquinho. Até agora um pouco. Pela primeira vez que eu tô recebendo você aqui, a gente é parceiro. Já, você já esteve várias vezes cantando comigo no meu show. Você é de casa. Agradeço mais uma vez o convite. E então, vou lembrar, né? A gente é amigo, mas não é que eu não tinha convidado, não, né? Foi. Era o CD que tava. Isso, o CD tava ainda, tava pronto ainda. A gente tava trabalhando aqui no Unique Studio mesmo. Verdade. E tava meio corrido, mas agora. Produzido com os arranjos competentíssimos do Carlinhos Cocó. Carlinhos Cocó. Guarda esse nome. Carlinhos Cocó. É. E aí, como é que tá a aceitação desse trabalho? É recente ainda, tá novinho? Novo, rapaz, novinho demais. Tem 2 meses ainda, né, o CD. Tá o bacana, que a galera que gosta, que conhece o meu trabalho, já gostou, achou excelente, tudo e tal. Mas tem uma galera nova e tal, que a gente não conhece. Aqui a capa do, né? CD, né? A turma... Bonita capa, parabéns. Show de bola, também adorei. Ficou... ficou legal. Aí a turma gosta, rapaz, de uma tal maneira, fala, meu, que legal, tal, não sei o que, não conhecia, nunca me viu, né? A pessoa não me viu, escutou o CD, vem falar comigo, nossa, que legal. Você tinha dupla também, vale lembrar, né? Tive. Ah, já faz um tempinho que eu canto, certo. Eu tive 3 duplas já, né? Aí eu achei melhor ganhar toda a paga só sozinho. E... sofrer sozinho. Não, brincadeira, sozinho. Porque não deu. Chega uma hora que cada um pensa meio diferente. Eu falei, não, deixa eu falar. E a melhor coisa é cada um tomar seu rumo, né? É, exatamente. Mas nunca briguei nem nada, a gente tá sempre junto. Mas tava louco pra brigar? Não, mas. Briguei nem nada. Ainda não. Não, mas não teve nada, tranquilo, a gente até. se cruza por aí, tudo normal. Então tá bom. Vamos começar mostrando aqui o que você vai cantar pra gente desse CD aqui. Eu vou cantar a moda Chorei Largado. É a música de trabalho, né? Música de trabalho, essa aí. Bora então. Chorei Largado. Lembrando que as composições são todas suas, né? Isso. Você é cantor, compositor. Isso, compositor. Então fechou. Vamos conferir aí o João Luca cantando pra gente Chorei Largado, senhor. Mais ou menos assim. Chorei largado, apaixonado, judiado, abandonado. É que eu chorei largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. Chorei largado. Eu preciso dançar, tô a fim de cantar, quero extravasar. Já chorei, já sofri, já bebi por aí, já cansei, vou parar. Agora o que eu mais quero é ficar numa boa com meu coração. Ainda tá machucado, doído, apertado por essa paixão. Chorei largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. É que eu chorei largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. Ah, é disso que eu tô falando. Vamos cantar juntinho assim, ó. Eu preciso dançar, tô a fim de cantar, quero extravasar. Já chorei, já sofri, já bebi por aí, já cansei, vou parar. Agora o que eu mais quero é ficar numa boa com meu coração. Ainda tá machucado, doído, apertado por essa paixão. Chorei largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. É que eu chorei largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. Vamos cantar assim, ó. Por isso que eu gosto de vocês. É que eu chorei largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. Abandonado. E você chorou largado. Como é que quando é que vem as inspirações do João Luca? Então, rapaz, às vezes vem. Você falou, tava falando pra mim que você às vezes de madrugada tava compondo. Não gostei. Ah, joga fora. Eles não tem medo de jogar uma pérola fora? Então, às vezes até penso isso. Às vezes. Bom, mas. Como eu já. Não é que eu acostumei, né? Eu já conheço mais ou menos o jeito que eu componho, assim, né? E quando sai meio fora, fica meio esquisito. Essa não tá eu legal. Penso assim, meu, não é o meu estilo, né? Talvez esteja errado, a gente tem que estar mudando sempre. Mas eu gosto do meu estilinho, assim, aquelas levadinhas menores e tal. E quando sai disso, aí eu, ah, não, acho que não virou, não. Fico tentando inventar moda e acaba que não. Aí eu jogo fora e pronto. E falando agora de música, você como intérprete, quem que você tem como referência? Assim? O que, que você gosta de ouvir? Pra você, se eu acho, gosto de ouvir esse artista porque vai me ajudar, porque eu vou tentar aproximar o estilo. Ah, hoje eu gosto do Universitário aí, todos, né, bicho? Eu escuto, sabe? Sei lá, Jorge Mateus, adoro, tipo, meu, todo mundo aí, Jonato Frederico, Bosco Vinícius. E no teu show, que rola mais assim? Que você gosta de cantar mais música do mesmo artista, por exemplo? Mais do mesmo. Jorge Mateus. Né? Tanto tá... mesmo porque a galera pede, né? É, acaba verdade. Pedindo. Hoje acho que é o artista top, né? Do show, né? Acho que sim. É, não tô falando que é questão de gosto, né? Mas no show, assim, pra você, que o pessoal curte, né? É, que a galera mais pede o Jorge Mateus, sem dúvida. Legal, e agora esse CD estando pronto, sim, agora você já tá começando a fazer esse trabalho de mídia, já tá participando de programas de rádio, televisão, divulgando, né? Exato. É um trabalho independente que não é fácil, né, João? Não, nada fácil. Gravar esse CD já não foi fácil, né, bicho? Independente e tal, tudo, mas foi bacana, ficou lindo e estamos agora correndo atrás de divulgação, né? Sim. Isso aí que... O que não é fácil, porque às vezes, assim, é trabalhoso. Eu acompanho o seu trabalho aqui, acompanho todo no off, né? A produção do seu disco. Sim. A gente sabe da dedicação sua, do Carrinhos Cocó nos arranjos e tal. A dedicação mesmo dos seus amigos, da sua família, todo mundo interagindo. Um ano e meio, na verdade, né? A gente ficou, né? Pra fazer esse CD foi um ano e meio. E você só fez, digamos assim, 50% do projeto. Pois é. Porque agora o restante é correr atrás da mídia. Que talvez seja o mais caro, né? É, o mais caro. Imagina mais se difícil. A briga vai ficar mais difícil agora ou não? Não, claro, vai ser com certeza. Bom, não, mas vai ser. É bom, mas... E se fosse fácil também, né, João? É, também. Que graça que teria, né? É, todo mundo ia fazer sucesso, ia ser muito mais fácil. Chegou algum momento assim, você já falou que teve dupla duas vezes. Isso. Já separou, agora tá carreira solo. Creio que se deve seguir agora assim. É, solo. Acabou se já Deus o lance de voltar. Não, é, chega. Já teve algum momento assim, você meter o pé na porta, dar um chute no balde e assim, vou largar? Igual a música do amigo meu, Carlos Pinto, né? Mete o pé na porta. Não, já teve, lógico que tem. Às vezes você acorda meio, né, desanimado e tal, não fechou aquele projeto, aquele, né, não fechou aquele show, aquele lance. Putz, caramba, o que eu tô fazendo de errado? Não, mas aí... Não sei se é porque eu gosto muito, eu sou besta demais. Passo uns dois dias, já fico todo felizão de novo. Já começo a ouvir as músicas. Eu achei, sabe o que é engraçado? Que parece que você tomou uma injeção, né? Porque um dia pro outro você fica, já muda assim. Exatamente. Tô bem exatamente. Já. Exatamente isso. Aí, mas várias e várias vezes a gente fica meio murchão. É, não. Meio desanimadão, fala, cara, né? E a gente que mexe com a arte, a gente é sensível pra, né? Exatamente. A gente acaba sentindo isso mais que outras pessoas, né? Exatamente. Bom, mais uma do teu CD aqui pra gente ouvir. Bora. O que você vai fazer pra nós? Eu gosto de você. Olha então. Você gosta de mim também. É isso aí. Você é de casa aqui. É mais ou menos. E nós gostamos de você, meu camarada. Você é da família tamo aqui já. Tamo. Mais ou menos assim, ó. Louco com um olhar e aquela mordidinha no canto da boca, sabe como ninguém me provocar. Quando solta os cabelos e vem me beijar, aí eu não resisto, fico sem reação e me entrego de uma vez nessa louca paixão. Que ainda é muito cedo pra eu te dizer, não sai da minha vida. Me promete que você vai ser pra sempre toda minha. Louco com um olhar e aquela mordidinha no canto da boca, sabe como ninguém me provocar. Quando solta os cabelos e vem me beijar, aí eu não resisto, fico sem reação e me entrego de uma vez nessa louca paixão. Que ainda é muito cedo pra eu te dizer, não sai da minha vida. Me promete que você vai ser pra sempre toda minha. Eu gosto de você. Sei que ainda é muito cedo pra eu te dizer, não sai da minha vida. Promete que você vai ser pra sempre toda minha. Bom, Para quem está acompanhando aqui o programa Carlos Pitt, quer saber do seu trabalho, da sua carreira, quer contratar você, quer acompanhar mais de perto o João Luca, quer saber como é que é a carreira dele, como é que faz site, Facebook, Twitter, tudo isso. Isso, fica assim, ó. A galera, bom, tá usando mais agora o Facebook, tá todo mundo, né, bombando. Só coloca lá no Facebook, João Luca, João Luca, L-U-C-C-A. Já vai me achar lá, um dos primeiros, João Luca. Aí confere tudinho lá. Certo. Certo? Eu coloco agenda, fotos, novidades, tudinho lá. Tem um site também que mais um mesinho, entra no ar, que vai ser joaoluca.com. www.joaoluca.com. Um mesinho tá no ar. Tá passando aqui embaixo, ó. Olha isso aqui, ó, que bonita. O garoto internacional. E assim, no Facebook tá lá, tem no YouTube, a galera coloca no YouTube, João Luca, L-U-C-C-A, João Luca. 2C, né? Isso aí, 2C. Já tem o CD inteiro lá, tem bastante vídeo. Tem show nosso cantando junto lá também. É verdade, tem um vídeo que a gente cantou junto no show, lá em Guarulhos, né? Ah, foi. Você sabe que você sempre é bem-vindo pra estar lá no show do Carlos Pitt também, marcando presença e cantando, soltando a voz, né? Bora, bora. Eu agradeço, você também. João, é um amigão, parceiro. Muita saúde para a pequena Rafaela que está chegando aí, tá bom? Um abraço na Marcela lá, que eu sei que é seu braço esquerdo e direito. Isso, aquela é danada. E todo mundo tem um anjo da guarda, eu sei que você tem o seu, que está toda essa força do mundo para você. Deus te abençoe. Fique à vontade para mandar o seu recado para os seus fãs, ao público que te acompanha e as pessoas que hoje estão conhecendo o seu trabalho também. Galera, eu quero mandar um seguinte recado. Entrem lá no YouTube, vocês vão conhecer o meu trabalho direitinho. Tem bastante música lá, o CD inteirinho tá lá, tudo bem? Então coloca lá no YouTube, põe João Luca, vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho. Um beijo para todo mundo, a galera que me acompanha nos barzinhos. Beijão, galera. Carlos Pitt, produção, show de bola. Feliz da vida, muito obrigado. Valeu pelo convite. Deus te abençoe. Beijo pra todo mundo em casa aí. Obrigado a você que acompanha a gente sempre aqui no programa Carlos Pitt. Muito bom. Obrigado, João Luca. Seja bem-vindo sempre aqui, irmão. Solta a voz pra fechar então aqui. Vambora! Alô, galera! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Aqui é o João Luca e eu também estou aqui no programa Carlos Pitt. Tudo bem? Um beijo pra todo mundo. Valeu. Já te conhecia e nunca me dei conta que você seria o meu grande amor. Já saímos tanto pela noite afora. Veja que coisa estranha, nada se passou. Mas em uma noite daquelas, a lua brilhava demais. Foi quando eu te dei um beijo, depois queria mais. Daquele dia em diante, tenho me apaixonado. Eu tenho amado, só quero os bens seus. Não resta mais nenhuma dúvida, agora sei que foi presente de Deus. Já te conhecia e nunca me dei conta que você seria o meu grande amor. Já saímos tanto pela noite afora. Veja que coisa estranha, nada se passou. Mas em uma noite daquelas, a lua brilhava demais. Foi quando eu te dei um beijo, depois queria mais. Daquele dia em diante, tenho me apaixonado. Eu tenho amado, só quero os bens seus. Não resta mais nenhuma dúvida, agora sei. Presente de Deus. Presente de Deus. Programa do Carlos Pitt, enviando o sucesso. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitt. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitt. Eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil. Olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo aqui, programa Carlos Pitt. Aí, gostou da entrevista de hoje? Não esquece não, hein? Você pode acessar o site carlospitt.com. E depois conferir a entrevista no vídeo, na íntegra, tá bom? Estamos no YouTube, é só procurar lá, programa Carlos Pitt. É você que segue a gente no Twitter, arroba Carlos Pitt, no Facebook. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do Rio de Janeiro, a Priscila, que criou um grupo do fã clube Carlos Pitt no Rio de Janeiro. É um grupo no Facebook, é só procurar lá e fazer parte, seguir, fazer contato, enfim, acompanhar mais e mais o nosso trabalho nas carreiras. Alô, pessoal do Rio de Janeiro, um forte abraço pra vocês aí. Quer acompanhar a minha agenda? Pois é, acesso meu site carlospitt.com e no Twitter, no blog, tem todas as informações, por onde eu ando, os shows, as composições, produções, tudo, tudo no carlospitt.com. Agora até a Minhoca trazendo as notícias dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Vamos às notícias da semana. E a música Ai Se Eu Te Pego continua dando trabalho. Na última segunda-feira, um juiz de João Pessoa determinou que todo o dinheiro arrecadado com essa música fosse bloqueado até que seja julgado o caso de mais 3 estudantes que, claro, reivindicam a autoria da canção depois de todo o sucesso que ela está tendo, né? Pra não confundir, outras 3 moças já se acertaram e assinaram um acordo e passaram a receber pela música. As moças de agora são as que sobraram do grupo que se sentiram injustiçadas porque afirmaram que também participaram da criação do refrão para um guia turístico durante um voo pra Disney. E Michel se manifestou em nota que não recebeu nenhuma justificação da justiça, que seus bens não estão bloqueados coisíssima nenhuma, que não tem nada a ver com essa história e que tem os direitos legais para interpretar Ai Se Eu Te Pego. E que se há algum problema com a música, ele deve ser resolvido lá com os autores. Ele está focado no seu novo CD, DVD e pronto, chega do assunto para ele. A dupla Zezé de Camargo e Luciano participou essa semana do Big Brother Brasil. Opiniões a respeito da qualidade do programa Pátio, que se vê que ele é líder de audiência. Portanto, uma enorme vitrine e todo mundo quer aparecer por lá. Zezé de Camargo e Luciano já cantaram no encerramento do programa, em show dentro da casa no ano passado, visitaram a casa de vidro montada em um shopping alguns anos atrás, enfim, já fizeram de tudo nas 4 vezes que se apresentaram no programa. E o Luciano se confessa ser muito fã, viu? No show dessa semana, eles começaram cantando O Dia Que Saí De Casa e animaram os brothers que soltaram a voz. No dia seguinte, Zezé e Luciano, que há tempos vem ajudando o Hospital do Câncer de Barretos, se apresentaram em um show com toda a renda destinada em prol do hospital. Mas um cantor corre o risco de ser preso por não pagar pensão alimentícia. Trata-se dessa vez de Giovanni, da dupla Gian e Giovanni, que não paga pensão alimentícia aos filhos Jéssica, de 19, e Marcelo, de 16, já há 1 ano e meio. Segundo a moça, o pai teria que pagar R$9.000 e ganha em torno de 20 por show. Gustavo Lima invadiu também as paradas portuguesas. Gustavo apareceu no final da última semana pela segunda vez no top 30 dos DVDs mais vendidos com E Você. Já na parada dos discos mais vendidos, Gustavo aparece no ranking ocupando a 19ª colocação. O melhor brasileiro posicionado, é claro, é Michel Teló, que ocupa a 2ª posição. Paula Fernandes está em 7º, 4 posições à frente de Luan Santana. E o Carlos Pitt vem aí com participações em CDs de vários artistas. Ele já gravou a música Linda Mulher com Paulo Júnior, um cantor de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Cada Enxadada Uma Minhoca, com Eric e Júnior Santi, uma dupla de Bauru, no interior de São Paulo, e vai gravar Beija, Beija Flor com a banda Magia, do Rio Grande do Sul, e Festa Rave com André Morales, de Marília, do interior de São Paulo. É, essas e muitas outras novidades da carreira do cantor Carlos Pitt, incluindo os vídeos das entrevistas que rolam aqui no programa, no site www.carlospitt.com. Vocês não podem deixar de ver a entrevista com Hugo e Thiago, que está divertidíssima. Ah, vão lá! Boa semana, pessoal! Beijão e até a próxima! Bora! Eles gravam as músicas que eu componho, as músicas que eu faço, eles lançam. Vamos trazer música de autoria minha, na voz de William Moraes e Rafael. Amor Proibido, aqui no programa Carlos Pitt.